cabeça. Totem, quem quer vir fazer o lobo dormir ao lobby? Assomem, leva a espada porque mal saio de casa. Chovem pedras, clima de cortar à faca. A química é uma farsa, faço fogo vaporoso. Estou após as nuvens, todo poderoso. Sou tão raivoso, os meus olhos mandam raios. Vamos jogar ao sério, a ver se não te dá o bardancaio. Gênio do mal, incendei tudo quando falo. Palavreado áspero, língua de gato. O machado de guerra serve-me de raquete. Eu fico bem aqui a odiar na internet. Falam comigo como se eu fosse um extraterrestre. Como-lhes a cabeça, senhor doutor T-Rex. Nem penso duas vezes, vampiro não reflete. E a superfície lunar serve-me de carpete. Vejo tão mal, os meus óculos precisam de óculos. Mas não te rias das dioptrias do demónio. Quando falo, faço balões de fala. Conversa comigo, realidade aumentada. Chewbacca em ácidos, rugidos elásticos. O tempo estica, eu puxo dos dois lados. Salta a corda com a linha cronológica. A física não concorda, mas eu percebo da poda. Só folhas de menta é que constam da imenta. Sou um panda polar a manter a cena fresca. Não me tentes ligar, eu tenho o número da besta. E estou no trono com os pés na mesa. O tempo está a passar a ferro. Estou de fora a vê-lo vincar-me o cérebro. Sinto o meu estilo, cabeça feita em cubo. Olha o meu relógio digital de coco.